Maluco, pode acreditar. Se desacredita, quadrilha positiva na rima chegando pra somar. Maloqueiro doido, do tipo mafioso, junto com os parceiros do comboio, causando o terror, tomando a cena de assalto, colocando o sistema na mira do alvo. Preto do gueto, bola pra frente, joga o jogo e tente a sorte, mas fique bem longe da morte. Don Black é a tropa de choque, armando o bote pra cima, pra cima da burguesia. Quem diria, quem diria? É nóis na fita, é nóis na fita, é nóis na fita. Na rima levada positiva, rimador da perifa. Não fique pensando que é algema de aço e glass blindada. Vamos segurar a minha rima, a minha fúria. Vai disparar uma rajada de ideologia no meio da cara do otário de gravata. Eu tô na fita, sou a bola da vez. Cadê a ignorância do playboy? Cadê a língua solta do burguês? E não dá nada nessa merda. Feito do quê? Invadindo o cenário. Feito do quê? Invadindo o cenário. Feito que é preto, só curte o som do gueto. Feito que é preto, só curte o som do gueto. Eu tô chegando do bagulho e vou fazer muito barulho. É som de preto, meu irmão. É som de preto, meu irmão. Você não acreditou, não deu valor na nossa rima. Você tirou a favela e como é dito aquele ditado, quem tira a favela pela favela será tirado. E aí, seu arrombado? Preto que é preto, só curte o som do gueto. O proceder é violento, é com uma bomba que destrói as estruturas dos sistemas. Vagabundo tá no esquema e não tem problema. Aí moleque, não esquece que a verdadeira malandragem é viver. Porque o nego de pé tem que ter veneno no proceder. Atitude de chutar o pau da barraca. Vamos junto ao bumbo, a caixa, a rima levada e colocar esses racistas pra sumir do mapa. Preto do quê? Invadindo o cenário. Preto do quê? Invadindo o cenário. Preto que é preto, só curte o som do gueto. Preto que é preto, só curte o som do gueto. Os moleques estão virando maratonista no corre-corre da polícia. Vixe, é muita fita, se liga na rima. Vagabundo quer dinheiro, curtir um frevo no sossego. Na pura preta esquita e no gingado da favela. O rolo compressor que esmaga a madame do Veta. O King Kong é o mico dourado perto de mim. Vagabundo tem que ter postura de malandro. Corrente de prata, jaqueta invocada. Bem cabuloso no estilo de mala. Dentro do Santana com o som na potência máxima de rolê. Na quebrada a rima é esparrada, do tipo que devasta. Aqui não tem piada, é o verdadeiro maloqueiro. Na caça do caçador que virou caça. Tudo bem, invadindo o